igreja crescendo nessa capacidade de influência a cada novo período, a cada nova fase. Influenciadora em todos os sentidos, ou seja, capacitada para influenciar as pessoas com novas ideias a respeito de como fazer igreja, de como ser igreja, descolando a imagem do cristão dos conceitos da religião tradicional, levando as pessoas para novos patamares de um relacionamento com Deus, desenvolvendo um entendimento baseado no conceito de que Ele é bom em todo o tempo, sem qualquer sombra de variação. Uma igreja capacitada por Deus para ser contemporânea, eletrônica, high-tech, mas sem deixar de ser cheia do Espírito Santo e dos relacionamentos humanos calorosos e descomplicados, onde os seus membros definitivamente entendem que para ser um cristão genuíno não basta frequentar cultos e ouvir boas mensagens. É preciso servir, se envolver, abrir mão do pensamento que gira somente em torno das necessidades, desejos e carências pessoais e passar a pensar em termos de eternidade. A pergunta que vai permear os corações nessa igreja é: o que eu posso fazer nessa vida que terá repercussão eterna? A igreja que eu vejo é uma igreja evangelisticamente potente, porque os seus membros têm prazer em falar de Jesus e apresentar a sua igreja local a outras pessoas de uma forma simples, alegre, descontraída, mostrando aos seus parentes, amigos e vizinhos esse Deus maravilhoso, cheio de graça e bondade. E elas fazem isso porque as suas vidas foram alcançadas por essa graça transformadora e elas mesmas se tornaram pessoas mais leves e descomplicadas. A igreja que eu vejo é segura do seu chamado e da sua competência no reino de Deus e por isso não está interessada em competir com outras igrejas, mas sim em cooperar para que o reino de Deus seja expandido sobre toda a terra. A igreja que eu vejo não tem medo de usar os meios da cultura para alcançar os corações. Ela sabe discernir o que é bom do que é ruim, aproveitar o que é bom e deixar de lado o que não serve. Uma igreja que não tem medo de se utilizar dos recursos da música, da dança, do teatro, do cinema, da literatura e de todas as formas possíveis de arte e comunicação para transmitir ao mundo a mensagem do amor incondicional que Deus tem por nós e também expressar o amor que nós temos por Ele e pelas pessoas que estão à nossa volta. A igreja que eu vejo tem espaço para todos, jovens, idosos e todos os que estejam entre essas duas faixas, mas que não abre mão jamais de se manter jovial, alegre e livre de preconceitos. Nenhum de nós pode jamais evitar envelhecer, mas todos podemos e devemos evitar ficar ultrapassados. A igreja que eu vejo é generosa, porque seus membros têm paixão pela visão da igreja, confiam nessa visão e querem que ela se espalhe até os confins da terra, cooperando para que o mundo conheça esse Deus maravilhoso, seu Filho Jesus e o Espírito Santo, de forma que a mensagem da fé e da graça incendeie corações mundo afora. A igreja que eu vejo é uma igreja onde milagres acontecem como uma consequência natural da palavra de Deus sendo pregada de forma pura e descontaminada dos conceitos religiosos humanos e das más interpretações bíblicas, de modo que vidas são transformadas. Pessoas são curadas de enfermidades e libertas de vícios. Famílias são restauradas e todo dia é dia de celebrar mais um milagre. A igreja que eu vejo é uma igreja que chega a qualquer lugar, seja nas capitais, seja no interior, e estabelece uma plataforma sólida, cuja base é a palavra de Deus, cuja doutrina é sadia, uma doutrina que revela Jesus e por isso atrai as pessoas que desejam conhecer o real poder da fé e a verdadeira graça do nosso Deus. A igreja que eu vejo é leve, é livre, realizadora, influenciadora, acolhedora, bíblica, cheia do Espírito Santo, capacitada para impactar milhares e milhares de vidas. A igreja que eu vejo é a nova. Boa noite, gente. Vamos ficar em pé, vamos dar início à nossa quarta reunião do domingo. Você é bem-vindo em nome de Jesus. Seja um tempo de refrigério, ao mesmo tempo um tempo de adoração, de ministração e, por que não, um tempo de milagres, um tempo de ver Deus agindo, operando através do nosso louvor, da nossa adoração, do nosso cantar espontâneo, agradecendo a Deus por tudo que Ele é e por tudo aquilo que Ele tem feito em nossas vidas. Nós reinamos com Ele. A Bíblia diz que nós fomos crucificados com Cristo, fomos sepultados com Ele, ressuscitamos com Ele e agora estamos assentados com Ele em lugares celestiais. Eu e você estamos reinando com Cristo, acima de todos os nossos inimigos. No nome de Jesus, vamos adorar, vamos cantar, vamos ministrar. Assentar em lugares mais altos, nos chamou pra sua luz, o seu nome nos entregou, pra levarmos libertação e mostrar para o mundo seu poder, sua salvação. Ele nos fez assentar em lugares mais altos, nos chamou pra sua luz, o seu nome nos entregou, pra levarmos libertação e mostrar para o mundo seu poder, sua salvação. E canta a música que sara os corações. está do seu lado, diga assim: Deus está cuidando de você mais do que você possa pensar ou imaginar. Ele está do seu lado, Ele é seu Pai, Ele cuida de você. Ele não descuida de você nem um minuto, porque na cruz do Calvário Ele demonstrou esse amor maior por nós. Quando Jesus se deu, Ele morreu, ao terceiro dia Ele ressurgiu, e a Bíblia diz que Ele faz com que tudo coopere para o nosso bem. Ele é especialista em transformar o mal em um bem. Talvez você esteja passando por uma fase difícil, quem sabe, provas, dificuldades, desafios. Meu irmão, fica tranquilo, descansa. O teu Pai está no controle. O teu Pai está no controle. Daqui a pouco você vai ver, sabe, aonde Deus vai te levar. Daqui a pouco você vai se surpreender em ver o que Deus vai fazer na sua vida. Tudo coopera para o nosso bem. Faça essa declaração de fé comigo: tudo coopera para o meu bem, porque eu estou em Cristo Jesus. Aleluia! Obrigado, Pai. O maior ato de amor. Levanta a tua voz, declare conosco: o maior ato de amor, justificação no primeiro dia. Aquilo ainda era morte. Aquilo ainda era dor. Mas no terceiro dia, amados, mas no terceiro dia, a vida reinou. Onde havia morte, agora a ressurreição. Glória a Deus. Tudo Ele transformou. Vamos fazer essa confissão de fé, cantando: tudo que vem, tudo que vem de mal, você transforma em bem. Você faz tudo, tudo cooperar o meu bem. Vamos lá, igreja, vamos declarar: Mas no terceiro dia, a vida reinou. Onde havia morte, agora, Espírito de ressurreição movendo na igreja, tudo Ele transformou. Se você pode, levante a sua voz, levante as suas mãos, declare: tudo que vem de mal, você transforma em bem. Mais uma vez, tudo que vem de mal, você transforma, não vai me segurar, vai me levar além. Você faz tudo, vamos lá, igreja, vamos lá. Vou confiar em ti, não vou me abalar, pois eu sei que você faz tudo. Mais uma vez, levanta tua voz com confiança, declara: vou confiar em ti. Você é bom demais, papai. Tudo que vem, você transforma em bem. Não vai, vai me levar além. Você faz tudo. Eu creio Jesus, o maior. Aplauda Jesus, ele é o maior. Ele é o maior. Digno. Vamos descansar. Não existe nada melhor do que te adorar, Senhor. Nada me dá mais prazer que a tua presença, tua bondade, tua bondade sem fim transporta em meu coração, tua graça. Transforma meu ser. correndo. Só me resta me render. Eu me rendo. Eu me rendo. Eu me I'm not afraid to die. uma vez. Levante as suas mãos, mergulha nesta unção. É lá em Salmo 121, 1, 2 e 4, diz assim: o meu socorro vem do Senhor, que fez os céus e a terra. Ele não permitirá que você tropece. Ele não vai permitir que você se associe com pessoas erradas. Ele não vai permitir que saia da sua boca palavras que não eram para ter saído. Ele não vai permitir que você tropece. O seu protetor se manterá alerta. Sim, o protetor de Israel não dormirá. Ele está sempre alerta. Deus está sempre alerta, Ele não dorme. Enquanto literalmente você dorme, o nosso Deus está trabalhando em seu favor. Ele tem o socorro que você precisa essa semana. E essa música disse que eu me rendo. Eu queria que enquanto a gente orasse, você levantasse suas duas mãos em sinal de rendição. Quando a gente se rende a Deus, é sinal de que a gente fala assim: Senhor, eu já tentei com as minhas mãos, eu já fiz o que foi preciso, mas agora eu me rendo a você. Eu me rendo porque eu sei que o que eu faço é insuficiente, mas a minha suficiência vem de você, Senhor. Então eu queria orar com você, levante suas mãos em fé. A gente tem aqui pedidos de restauração familiar, de cura, de emprego, e nós cremos que ao se render ao nosso Deus, Ele vai trabalhar em nosso favor. Pai, muito obrigado, porque você é esse Pai que trabalha enquanto a gente descansa. Nós nos rendemos essa noite, Pai, e dizemos que você é bem-vindo para trabalhar em cada área das nossas vidas. Nós te agradecemos, Pai, porque famílias estão sendo restauradas, diálogo entre pais e filhos está sendo restaurado, perdão entre marido e mulher, restauração completa nos relacionamentos. Pai, nós estabelecemos nessa noite paz e alegria de volta aos lares. Nós dizemos, Senhor Jesus, que nós rendemos a Ti, a gente se rende a Ti, Pai. E dizemos que nenhuma doença vai prevalecer no meio do Teu povo. Nós cremos, Pai, na restauração completa de uma simples dor de cabeça, de uma síndrome do pânico, até um câncer. Você é bem-vindo nesse momento, Pai. A gente quer ser lavado pelo Seu sangue nessa noite, crendo na restauração completa do Teu povo, Jesus. Portas de emprego serão abertas essa semana, e não simplesmente qualquer porta, mas a porta dos nossos sonhos. Você tem o melhor para nós e nós tomamos posse nessa noite. Em nome de Jesus, em nome de Jesus, seja lá o que for que você está passando, a sua provisão está chegando nesse momento. Em nome de Jesus, aleluia, você pode dar um brado de vitória. Aleluia! Mas eu acho melhor você apertar o seu cinto, porque Deus tem algo novo para sua vida. Ele vai falar com você. Eu creio que Ele já está falando ao coração de muitas pessoas, mas ainda tem mais. Então antes de você sentar, dá um high five quem está do seu lado e fala assim: se prepare. Enquanto você está se acomodando, enquanto você está sentando, eu vou falar com a galera que está assistindo a gente pela internet. Que bom que você está aí. É um prazer muito grande ter vocês assistindo essa transmissão ao vivo. Uma hora que você estiver aqui pela Barra da Tijuca, no Rio de Janeiro, vem fazer uma visita. A gente vai adorar te conhecer, te dar um abraço. E é um privilégio que você seja abençoado daí onde você está, assim como a gente está sendo abençoado aqui nesse espaço físico. Deus vai falar com você nessa noite. Depois você escreve seu testemunho pra gente. Escreve aí na barrinha do lado do YouTube, do Facebook, de onde você está assistindo. O lugar que você tá, se é aqui no Brasil, se é fora, a gente sempre gosta de saber onde você tá assistindo. Então fica conectado até o final, que Deus tem coisas grandes para vocês. Nossa, a casa tá cheia. Se você tem um lugar vazio do seu lado, se você tem um lugar vazio aqui no meio, galera, pula para deixar as laterais, que eu acho que facilita bastante. Faz um sinal assim pra galera. E antes de eu conhecer quem está visitando a gente aqui pela primeira vez, eu queria saber... Não, na verdade, eu queria primeiro dizer o seguinte. Quem aqui tem de 26 a 35 anos. Levanta a mão. Eita, tem muita gente. Uhul! Eu não sei se vocês sabem, mas eu e o meu marido, o Duda, a gente está à frente do trabalho com os jovens aqui da Nova. E esse trabalho com jovens engloba três faixas etárias. Desde adolescentes da Zoe, de 13 a 17 anos, da Vibe, que é de 18 a 25, e do Lamp, que era o antigo Vibe, mas agora virou Lamp, que é de 26 a 35 anos. Uhul! A gente está muito empolgado, coisas novas estão acontecendo, e a gente teve o primeiro evento do ano do Lamp na sexta-feira que passou aqui na igreja. Se você não veio, você perdeu, e ainda bem que você não veio, porque não ia caber. Bombou o evento, foi bom demais. Então, a gente quer que você se aproxime da gente, a gente quer você perto. Se você tem essa faixa etária entre 26 e 35, seu lugar é com a gente. A gente tem grupo de conexão para te encaminhar, a gente tem uma série de eventos vindo aí ao longo do ano e a gente quer que você participe. E para isso, se você tem entre 26 e 35, a gente tem um brinde só, que eu acho que não vai ser suficiente, porque a gente já deu bastante ao longo dos cultos. Então, alguns vão receber. Levanta sua mão rápido, que a gente tem um brindezinho para você não se esquecer do Lamp. Fica com isso na cabeça. A gente quer você perto. Fica ligado nas redes sociais. É @lamp.novaig. Segue a gente lá que você vai saber dos nossos próximos eventos. Tá legal? Eu acho que foi tudo, né? Enquanto isso, que agora eu acho que todo mundo já baixou a mão, eu queria conhecer quem está visitando a gente hoje pela primeira vez. Se você puder fazer um sinal. Que isso? Caraca, galera, que legal! Peraí, da onde vocês são? Da onde vocês são, gente? Petrópolis! Caraca! Uhul! Aí, Samuel! Samuel, tu conhece? Gente boa, gente fina. Legal. Muito bom ter vocês aqui. Se vocês puderem ficar com a mão levantada, menos a caravana, porque a gente já sabe, né, quem vocês são. Mas a galera que vem sozinha, se você vem convidado por um amigo, vem convidado por um parente, puder permanecer com a sua mão levantada, a gente quer te conhecer. A gente, no final do culto, tem uma sala especial, um espaço separado pra você chamado Nova Café. Vai ter uma galera lá no final pra poder te encaminhar pra esse lugar. A gente quer que você conheça a gente, quer que você se sinta em casa, e a gente tem um presente pra te dar no final do culto. Tá legal? Então não deixa de passar lá no Nova Café. Agora fiquem ligados no Nova News, se você quer ficar por dentro do que está acontecendo na Nova, já pega o seu celular aí para você não perder nada e vai anotando na sua agenda os eventos que você quer participar. Tá legal? Tenha um bom culto. Fala pessoal, bem-vindos à Nova Igreja. Esse é o Nova News, eu tô aqui para deixar você por dentro de tudo o que está acontecendo aqui na Nova. Atenção jovens acima de 18 anos, preparem-se porque já está aberta as inscrições para o Vibe Camp, que será do dia 3, 4 e 5 de maio. As inscrições serão feitas exclusivamente no aplicativo da Nova, você não pode ficar de fora. A campanha de Páscoa para crianças da Semeando Amor está começando e a arrecadação de barras de chocolate está sendo feita pela geração Nova. Então, se você tem um filho ou uma filha, não deixe de incentivá-lo a contribuir com essa causa. Caso ainda não tenha filhos, mas deseja contribuir, a gente vai ter um espaço lá no hall pronto para receber sua doação. Não fique de fora e contribua. Agora você, mulher da Nova Igreja, preste atenção no recado dessas meninas. Olha só. E cadê as únicas da Nova Igreja? Posso ouvir um uhul? Uhul! Estamos passando aqui para te lembrar que o nosso encontro é nessa sexta. Pois é, e você não pode perder, porque nós teremos realmente uma palavra aqui que vai marcar a sua vida, porque o nosso pai é desses, né? É isso que ele faz. Mas a gente quer te convidar e te incentivar a ser o sorriso aberto, o abraço cativante, a palavra de ânimo, o fortalecimento da fé da sua irmã. Então, por isso, você não pode ficar de fora, porque você é essencial. Uhul! Quando é que vai ser isso, gente? Vai ser sexta-feira. Sexta-feira que vem, aqui na Nova, às 20 horas e... Vem! Traz, amiga! Chega cedo pra gente poder bater um papo. Você é muito importante pra gente, viu? Te esperamos! Beijo! Noivos e casais da Nova que queiram fazer parte do curso de casais, aproveite a oportunidade porque já estão abertas as inscrições. Para maiores informações é só buscar nossa equipe lá no hall. Audições abertas para o Nova Kids, para crianças de 7 a 12 anos. E para participar é muito fácil, é necessário enviar um vídeo para esse endereço aqui de até 30 segundos do seu filho cantando. A seleção será muito rápida, pois os ensaios já se iniciam nessa quinta-feira, dia 28, então corre lá. Essa semana teremos reunião de oração na quinta, 8h30 da manhã e 9 Vitória à noite. Vibe no sábado, às 7h30 e nossos encontros de domingo. E temos sempre a geração nova ali no anexo pronta para cuidar de seu filho e falar sobre Jesus para ele de maneira simples e descomplicada. Esse foi mais um Nova News. Lembrando que tudo que eu falei aqui você também tem acesso pelas nossas redes sociais e aplicativo da Nova. Isso é tudo, pessoal. Bom culto. Até a próxima. Caramba, bom demais, né? Notícia boa que essa galera que chegou de Petrópolis trouxe uns vários sacos de biscoitos amanteigados ali, vocês vão receber. Muito bom, muito bem-vindos, tá? Vocês estão num número bem expressivo aí, vocês estão em casa. Tá todo mundo em pé, não sei se é para ver melhor o culto, mas acho que deve ser para isso, né? Mas vocês são muito bem-vindos aqui. Vamos servir ao nosso Deus com os nossos dízimos e com as nossas ofertas. Você pode dar um forte aplauso aí nesse momento. Você que de repente está vindo pela primeira vez, fala assim, esse pessoal é doido mesmo, né? Como é que pode isso? O pessoal bate palma até para dar dinheiro. Mas nós temos esse entendimento bíblico que o momento da oferta é um momento de alegria. O momento de nós trazermos as primícias ao Senhor é um momento de alegria, de celebração. Porque quando nós falamos de grana, de finança, a gente olha como uma semente. E nós cremos que quando nós semeamos o reino, quando nós semeamos com fé, a nossa colheita será 100 vezes mais. Você crê nisso? Diga amém. Deixa eu fazer uma pausa aqui e eu vou pedir a galera da produção para me ajudar com o vídeo do Freeway para você se atualizar daquilo que está acontecendo na nossa nova sede, no nosso novo templo. Vai lá, João. Uau! A gente está na fase da quebradeira, estamos quebrando tudo lá, demolindo tudo para depois construir. Mas essa é uma fase muito legal, muito gostosa. Na verdade, não precisa falar muito para você notar e perceber que a gente precisa de um lugar maior, bem maior, né? A gente está com um grupo de pessoas ali atrás, pessoas que não conseguem sentar, e lá vai ser um espaço onde muitas pessoas serão abençoadas. Você crê nisso? Diga amém. Mas deixa eu aproveitar esse momento que a gente está construindo o nosso novo templo, o nosso novo espaço, para compartilhar uma palavra de Deus para o teu coração nessa noite. Lá no livro de 1 Crônicas, capítulo 29, Davi, ele passa por uma história e por uma situação muito similar a nós. Eles estavam saindo de um tabernáculo para a construção do templo e do templo de Salomão. E Davi, ele queria fazer isso, né? Davi, ele tinha no coração, mas Deus deixou essa tarefa para Salomão, seu filho. Mas Davi, não contente com isso, porque Davi queria participar, Davi falou o seguinte: não, eu vou deixar os materiais, eu vou providenciar as coisas para que quando Salomão começar a construção, ele tenha facilidade, e eu vou deixar os materiais prontos para ele. E esse texto, três versículos, falam sobre isso. Falam sobre a disposição de Davi em fazer o melhor, porque ele entendia que aquela obra era uma obra para o Senhor, uma obra de Deus. Na verdade, não para o seu filho, mas para Deus. Ele diz assim: o rei Davi voltou-se para toda a comunidade e disse: meu filho Salomão, que Deus escolheu, ainda é jovem e inexperiente. O trabalho que ele tem pela frente é enorme, pois ele construirá não construirá um templo para meros humanos, mas para o Senhor. E agora eu, Davi diz, usando de todos os recursos ao meu dispor, juntei o que pude para a construção do templo do meu Deus. Existe ouro, existe prata, existe bronze, existe ferro e madeira suficientes, como grande quantidade de pedras preciosas. E aí no verso 3, o material já estava lá. Ele continua agora falando dele, do coração dele. E agora, por causa da minha alegria na construção daquele templo, daquele novo templo, eu entrego todos os meus bens pessoais, ouro, prata, para ajudar na construção, além dos que eu já ajuntei anteriormente para a construção do templo. Diga assim comigo: alegria. Davi, ele, a Bíblia vai dizer para a gente, né? Um cara segundo o coração de Deus. Ele buscava e colocava o reino de Deus em primeiro lugar. E o material já estava lá. Ele, quando foi rei de Israel, e diga-se de passagem, foi o rei em Israel, quando ele reinou, quando ele era um chefe de estado, ele proporcionou, ele juntou todo o material e deixou para o seu filho. Mas aquilo não bastava para Davi. Ele estava tão feliz, tão envolvido, vibrando tanto, que ele fala: agora eu quero tirar algo meu pessoal, algo do meu tesouro, algo que não tem a ver com a nação de Israel, algo que não tem a ver com o estado, mas algo que vem de mim. E aí ele oferta ao Senhor. E eu quero, na verdade, deixar essa posição de Davi, essa motivação, esse modo com que Davi enxerga a coisa, para incendiar o teu coração. Você precisa se alegrar naquilo que nós estamos fazendo. E, na verdade, o Bené, pastor Bené, hoje de manhã ele deu uma versão beneditina de um versículo bíblico, né? Se a gente fosse pegar esse versículo de Crônicas, 1 Crônicas 29, se a gente fosse trazer para os dias atuais, né, a gente já está falando assim, né? Eu, Davi, né, já deixei o telhado, já deixei o piso, já deixei os revestimentos das paredes, já deixei o carpete, já deixei as cadeiras, tudo para Salomão, só chegar lá e arrebentar. Então, essa é, na verdade, a nossa parte. A gente está aqui para isso. Deus conta conosco para isso. Ele é dono de todo o ouro, de toda a prata, ele é dono de todas as riquezas. Essa obra vai sair, não depende necessariamente de nós, porque essa obra é do Senhor. Você entende isso? Mas Deus nos dá essa oportunidade, esse privilégio de investir na sua obra. Eu quero, junto contigo, participar desse momento com alegria. Davi é um cara da antiga aliança, mas que tem essa sacada lá atrás. Uma sacada de dizer o seguinte: Senhor, eu não sirvo pela necessidade, eu não sirvo porque necessariamente eu tenho que comprar, não, eu sirvo em alegria, como Paulo vai falar para a gente na carta à igreja de Coríntios. Sirva com alegria o Senhor, siga a direção do Espírito Santo na tua vida, siga aquilo que o Espírito Santo está falando contigo. Se o Espírito Santo está te direcionando, creia que essa direção de Deus. Seja generoso, seja liberal, coloque as tuas finanças à disposição de Deus. Perceba que esse é um momento específico, e a nossa igreja não tem nem esse hábito, né, de ficar aqui, de ficar, mas eu vejo esse como um momento específico. Foi assim na construção do tabernáculo, foi assim na construção do templo de Salomão, foi assim na construção do outro templo, segundo templo. Houve um mover da comunidade, houve um mover da igreja. Eu queria dizer para você que é comigo e com você que Deus conta para a gente fazer essa obra. Você crê nisso? Pastor, mas é muito caro. Amém. O dinheiro está conosco, o dinheiro está aqui, o Senhor proverá. Ele só precisa encontrar em você um coração voluntário, um coração alegre, alguém que esteja disposto a semear no reino, acreditando como Davi. Essa obra não é de homens, essa obra é de Deus. Você pode dar um forte aplauso ao Senhor? Ele é digno da nossa adoração, ele é digno da sua primícia, ele é digno do seu dízimo, ele é digno da sua oferta. E agora eu vou deixar você em liberdade para pegar o seu envelope. Se você tem uma oferta especial para fazer, se você fala: pastor, o senhor falou em piso, telhado, eu senti de Deus aí que eu vou ser o doador do piso ou do telhado, vem conversar com a gente está esperando você. A gente está esperando você se manifestar, tá bom? Se você tem aí a sua... Se você prefere fazer a sua oferta pelas maquininhas, você tem isso à disposição. Você pode fazer isso nesse momento. Deus abençoe sua vida. Alguns de vocês, essa semana nós vamos ter uma semana especial de oração. Já avisei aqui nos outros cultos, das 8h30 às 9h30, de segunda a sexta-feira. Normalmente a reunião de oração amanhã, à frente da noite, 8h30 às 9h30 da manhã. Normalmente a nossa reunião de oração, até que foi anunciada aqui no Nova News, é de 8h30 às 9h30. Todas as quintas pela manhã. Por que que nós vamos ter um momento especial? Porque a gente crê. Você sabe que tem um dito popular de que o Brasil, ele só começa a funcionar depois do carnaval. Então o carnaval passou agora no início de março, e a gente sentiu um desejo no coração de orar para que haja um destravamento, destravando o Brasil em 2019. Então esse é o nosso tema. É claro, a gente vai estar orando pelas famílias, a gente vai estar orando pela igreja, vamos estar orando pelo freeway, nós vamos orar por milagres, mas vamos focar o Brasil. Nós vamos orar pelas 5 áreas que todo candidato, ele promete fazer alguma coisa nessas 5 áreas, né? Saúde, educação, transporte, segurança pública, economia, né? E a gente vai estar orando. Então nós vamos orar, vamos fazer o nosso papel de igreja, porque 1 Timóteo 2 diz que devemos fazer orações por todos os homens e orar por aqueles que estão investidos de autoridade. Não vamos orar pelo Bolsonaro, nós vamos orar pelo presidente, que é o Bolsonaro. Nós vamos orar não pelo Witzel, pelo governador, que por acaso é o Witzel. Não pelo Crivella, pelo prefeito, que é o Crivella. Nós vamos estar orando pelas autoridades, orando pelo Senado, orando pelo poder, os 3 poderes. Cara, venha, é só das 8h30 às 9h30. Se você não pode vir, esteja orando essa semana. Vai ser uma semana decisiva e a gente crê que haverá um destravamento no mundo espiritual, em nome de Jesus. Vamos ficar em pé para a gente cantar mais uma canção que fala sobre o cuidado de Deus. Você pode dizer para a pessoa que está ao seu lado mais uma vez: Deus está cuidando de você, fica em paz. Seus olhos me levando onde devo andar. Sua vida traz novo motivo pra sonhar. Um novo coração você me deu. Posso ser o novo homem que nasce ao morrer. A vida antiga se fez velha ao saber que por mim você se entregou. Meu ser desejo seu amor. Sua graça você me entregou. obrigado, obrigado, porque nosso coração é teu, Pai. Nosso coração está nas tuas mãos. Nossa vida está nas tuas mãos. Nossa família está nas tuas mãos nessa noite, Pai. Nosso emprego, nosso trabalho. Pai, nossos sonhos estão nas tuas mãos. Nosso futuro está nas tuas mãos, Pai. Obrigado que a gente pode confiar em Ti. A gente pode entregar o nosso caminho. Confiar em Ti. E o mais Você vai fazer, Pai. Aleluia. Aleluia. Aleluia. Há uma presença nesse lugar, amém, gente? Presença de Jesus. Aleluia, Jesus. Você é o centro, Jesus. Você é o centro. Quem pode erguer suas mãos mais um pouquinho? Só contempla Jesus. Só se rende. Só exalta Jesus agora na sua vida. Você pode estar cercado de gigantes, mas nenhum deles é maior do que Jesus. Nenhum deles, nenhum outro nome é maior do que o nome sobre todo nome. Exalta Jesus agora. Exalta Jesus. Fala, Jesus, Você é maior. A Bíblia diz: maior é o que está em nós do que o que está no mundo. Você é exaltado, Jesus. Você é a rocha mais alta que nós. Os justos correm. Você é uma torre de segurança. Você é uma torre, um porto seguro. Os justos correm para Você. Te exaltamos. Aleluia. Aleluia. Amém, gente? Amém? Quem pode dar mais uma salva de palmas para Jesus? Quem pode dar um grito? Que isso? Aleluia! Vamos combinar uma coisa? Antes de você sentar, você vai dar um high five 360 graus. Para todo mundo aí, dá um high five reverso, progresso, inverso, low five, back five. Tudo tá rolando, tudo tá valendo, pode sentar. Sejam mega bem-vindos. Mais uma vez, quem está pela primeira vez na Nova, dá um alô. Essa caravana é da onde, gente? Petrópolis. Vamos fazer um uhul para a galera de Petrópolis aí. Que isso, muito bom. Muito bom. Gente, se isso aqui não é um lugar lotado, eu não sei o que é um lugar lotado, gente. Hoje foi, tá demais. Muito bom, banda, muito bom. Quem pode dar um uhul para essa galera da música? Bom demais. Aleluia. Gente, Deus tem uma palavra para o nosso coração, amém? Não sei se você está sabendo, o pastor Fragale viajou para BH para fazer a divulgação do novo livro. Ele já está aqui com a gente, mas fui escalado para pregar. E manda quem pode e obedece quem tem juízo, né? E a gente está nesse novo momento aí de dividir o pastor Fragale agora com outros lugares, com outras igrejas. É de Deus isso, amém, gente? Gente, quem teve infância aqui? Quem brincou para valer na infância? Quem deu trabalho para os pais, gente? Gente, brincadeira de infância, tem coisa melhor que isso, gente? Carrinho de rolemã, gente. Quem brincou de carrinho de rolemã? Quem se ralou todo, gente? Opa, né? Gente, futebol no terreno baldio, descalço. Descalço. Não vem de tênis, não. Várzea é várzea. A várzea tem que ser respeitada. Ok? Bom demais. Quem lavou garagem, gente? Sabão em pó na garagem. Costa toda ralada. Joelho. Eu e meu irmão, muito passa o sabão em pó, vira brincadeira. As crianças de hoje não têm garagem para lavar, gente. Tá errado isso. O que vai ser dessa criançada sem garagem para lavar? Muito bom. Pô, eu botei um aqui até que eu esqueci, que é regular o freio da bicicleta para ela derrapar. E para fazer mais barulho a bicicleta, o que a gente botava na roda, gente? Pô, isso é clássico. Tampa de manteiga, de margarina, gente. Manteiga nada, margarina. Quem nasceu na década de 80 aí? Faz um ru. Eiris, é isso aí. Ioiô. Essa eu vou pegar você. Pogobol. Quem brincou de pogobol, gente? Pogobol, uma bola, uma prancha em cima da bola, ó. Bom demais. Quem teve óculos do Chaves, galera, dos anos 80 aí? Era um canudo, né? E tem as brincadeiras mais antigas. Eu trouxe uma aqui que é da época da minha mãe, gente. Quem conhece esse objeto aqui? Esse aqui é o bilboquê. Alguém sabe brincar de bilboquê, gente? Primeiro movimento. Não vou machucar vocês aí não, tá? Tá bem preso. Parece um tchaco. Eu não sou bom nisso aqui não, tá? Meu negócio é handball, natação. Vamos ver. Vou tentar de novo, paguei um mico. Aê! Aleluia! Senhor honrou. Terceiro movimento. Alguém é bom nisso aqui, gente? Não, ninguém. Eu ia deixar você mostrar pra gente aqui, vamos ver. Tento de novo? Não vou tentar de novo. Vou poupar você. Gente, brincadeira. Muito bom. Pique pega, pique esconde. Eu sou do sul, lá não tem o pique antes, lá é pega-pega. Né? E o legal no pega-pega tem uma coisa, pelo menos lá no pique-pega, tem um negócio chamado fraz. Alguém já ouviu falar no fraz? O fraz é uma parede, é uma árvore, aonde você se esconde, né? Aonde o teu oponente não pode te pegar. O fraz, no meio daquele corre-corre, encostou no fraz, o fraz é o teu refúgio. No fraz, você está seguro. E, na verdade, esse é o título dessa palavra. Bota para a gente, Ale. Deixa eu ligar aqui. Corra para a cidade de refúgio. Corra para a cidade de refúgio. Sabia que a Bíblia fala de cidades refúgio? Você já ouviu falar disso na Bíblia? Muito bom. No final do ministério de Moisés, Deus estabelece cidades refúgio. Cada cidade refúgio era um lugar de graça. Um lugar onde alguém que havia cometido um erro podia correr para lá para buscar abrigo, para buscar proteção contra a vingança, contra a condenação. E outra coisa interessante das cidades refúgio, quando o sumo sacerdote morria, a pessoa que havia corrido para lá, ela também era restaurada e ela podia voltar para a família dela, voltar para o convívio normal. Cidades refúgio, é o que a palavra fala em Números 35, vamos ler isso aqui? Números 35, 11 diz assim: escolham algumas cidades para serem suas cidades de refúgio, para onde poderá fugir quem tiver matado alguém sem intenção. Elas serão locais de refúgio contra o vingador da vítima, a fim de que alguém acusado de assassinato não morra antes de apresentar-se para julgamento perante a comunidade. As seis cidades servirão de refúgio para os israelitas, para os estrangeiros residentes e para quaisquer outros estrangeiros que vivam entre eles, para que todo aquele que tiver matado alguém sem intenção possa fugir para lá. Diz comigo assim: corra para a cidade refúgio. Um lugar de graça, gente, em plena velha aliança. A gente vai ver que tudo sobre a cidade refúgio aponta para Jesus. É cheio de símbolos, cheio de sombras apontando para Jesus e para a sua obra completa na cruz. Olha quanta simbologia. Gente, antes de Jesus, quem estava debaixo de acusação? Nós. Quem seria condenado sem Jesus? Quem tinha uma dívida para ser paga? Nós. É o que a palavra fala em Romanos 5:12. Da mesma forma, como o pecado entrou no mundo por um homem e pelo pecado a morte, assim também a morte veio a todos os homens porque todos pecaram. Interessante. Tem mais simbologia. A cidade, refúgio. Sabe o que a palavra diz no Salmo 46? Deus é o nosso refúgio e fortaleza. Ele é o nosso refúgio. Jesus, então, é o nosso refúgio e fortaleza. Olha o que a palavra diz, Salmo 46. Ele é o nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente na angústia, pelo que não temeremos, ainda que a terra se mude, ainda que os montes se transportem para o meio dos mares. Há um rio cujas correntes alegram o quê, gente? A cidade de Deus, o santuário das moradas do Altíssimo. Deus está no meio dela, não será abalada. Deus a ajudará ao romper da manhã. Gente, a cidade de refúgio, para a gente da Nova Aliança, é uma pessoa. A cidade de refúgio é Jesus. Corra para a cidade de refúgio. Deus está no meio da sua vida, você crê nisso? Você não vai ser abalado, porque Deus está no meio da sua vida. Ele é o centro, Ele é a tua força, Ele é o teu refúgio. E mais uma simbologia ainda, sobre o sacerdote. Quem foi o sumo sacerdote que morreu, que pagou uma dívida que a gente não podia pagar? Quem foi o nosso sumo sacerdote, gente? Qual é o nome dele? Fala o nome dele mais alto. Ele foi o sumo sacerdote. Olha o que a palavra fala em Hebreus 10, a partir do 12. Quando esse sacerdote, Jesus, acabou de oferecer para sempre um único sacrifício pelos pecados, assentou-se à direita de Deus. 14. Porque por meio de um único sacrifício, ele aperfeiçoou para sempre os que estão sendo santificados. Olha só, você foi aperfeiçoado para sempre. Você já foi tornado perfeito. E agora você está num processo de santificação, aprendendo como se comporta um santo, como pensa, como fala um santo. Mas você já é perfeito, você já é santo. Você já tem o DNA de Deus. Ele te aperfeiçoou para sempre. O 18 diz assim: onde essas coisas foram perdoadas, não há mais necessidade de sacrifício pelo pecado. Portanto, irmãos, temos plena confiança para entrar no Santo dos Santos pelo sangue de Jesus, por meio de um novo e vivo caminho que Ele nos abriu por meio do véu, isto é, o seu corpo. 21, temos, pois, um grande sacerdote sobre a casa de Deus. Alguém é grato por Jesus, o nosso sumo sacerdote? Aleluia! O mais incrível na obra completa de Jesus é que Ele foi duas coisas. No dia em que Ele sepultou a natureza pecaminosa, sabia que o pecado morreu? O pecado morreu, alguém é grato por isso, gente? No dia que o pecado morreu, Jesus foi o sumo sacerdote, que ofereceu um único e suficiente sacrifício, amém? Mas Jesus também foi o sacrifício. Ele é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Jesus, quando o sumo sacerdote morria, a pessoa que tinha corrido para a cidade de refúgio, ela estava liberta, ela estava absolvida, ela estava livre, ela podia voltar para o convívio, para uma vida normal. Eu queria que você levasse essa declaração aqui: entrar nesse refúgio é entrar na graça. Correr para essa cidade é correr para Jesus. Vamos dizer isso juntos, gente? Entrar nesse refúgio é entrar na graça. Correr para essa cidade. Aleluia, o nosso sumo sacerdote morreu e ressuscitou. E agora, como acontecia na cidade de refúgio, você está livre. Você foi absolvido. Você pode voltar para a vida que Deus originalmente planejou para você. Deus originalmente planejou uma vida, antes da fundação do mundo, uma vida plena, uma vida abundante. Você pode voltar para isso. Era para você morrer. Mas quem morreu foi a natureza pecaminosa. Quem morreu foi o pecado. Você foi absolvido, você está livre. Aleluia. Gente, não deixe o seu passado ser maior do que o seu futuro. Não deixe isso acontecer. Se você teve um passado difícil, um passado trágico, corre para a cidade, refúgio. O seu futuro vai ser incrível. O seu futuro vai ser lindo. Se você teve um passado maravilhoso, que bom, que ótimo. Continue rendido, continue dependente da graça. O seu futuro vai ser ainda melhor, você crê nisso? Corre para a cidade de refúgio também. Aleluia. Interessante que Deus diz: escolham cidades refúgio para que quem foi acusado possa fugir, ou numa outra tradução, possa escapar, possa correr. Meu amigo, corre. Se você entendeu que você não pode salvar a você mesmo, corre. Diz para alguém perto de você: corre para a cidade de refúgio, cara. Aleluia. Deixa eu falar uma coisa: graça não é para quem anda, entre aspas, dizendo assim: eu até que tenho um lado merecedor, cara. Até que mereço. Eu não sou tão mal assim. Graça não é isso. Graça é para quem corre, dizendo: eu preciso de refúgio. Graça é para quem grita, dizendo assim: cara, eu já cheguei no fim do meu merecimento, eu já cheguei no fim do meu orgulho, eu preciso de Deus, eu já tentei sem Deus, eu não consigo. Isso é graça. Aleluia. Quem está dependendo da graça aí, gente? Quem não está dependendo da sua força, da sua inteligência, do seu talento, da sua boa conduta? Cara, eu estou dependendo da força de Jesus, Ele me fortalece. Enquanto a lei cobra obediência, cobra que você pague o preço, o sumo sacerdote diz assim: eu paguei o preço por você. E esse preço você não conseguiria pagar. Aleluia. Na lei você diz: eu preciso fazer. Na graça você diz: Jesus já fez. Hoje eu ando nos ombros de Jesus. Você, eu, nós somos a centésima ovelha. Ele deixou as 99. Quando ele achou a centésima, ele abriu um sorriso. Ele fez uma festa. E o que, que ele fez? Ele colocou ela nos ombros. Quem está andando nos ombros de Jesus, gente? Nós somos a centésima ovelha. Aleluia. Quem está vivendo na força de Jesus, diga amém. Quem não está dependendo de si mesmo, diga amém. Gente, quem está fluindo na imensa provisão da graça, diga amém. A provisão da graça não é uma provisãozinha. A palavra fala que é uma imensa provisão da graça. Tudo que você precisa está na cidade de refúgio. Tudo que, na verdade, a cidade de refúgio era cuidada pelos levitas, você sabia disso? Eles que administravam, cuidavam dela. Tudo que você precisa está em Jesus, está na graça. Você está seguro nesse lugar. Aleluia. É como os meus filhos, Vicente e Lorenzo, nossos meninos. Tudo que eles precisam, o pai e a mãe provêm. Eles estão na graça. Vicente e Lorenzo estão na graça. E eles são uma graça, gente. Você se importa se eu mostrar a foto deles? Eu jurava que eu não ia ser aquele pai brega, coruja, babão. Tá lá. Sou brega, coruja e babão, gente. Essa é a minha dupla dinâmica. Vocês acham eles parecidos comigo, gente? Sangue Andrade? Não, mas tem muito da Marcelle, né? John Lennon e Paul McCartney, gente. Batman e Robin. Vicente mais introvertido, né? Mais envergonhado, muito concentrado, muito detalhista, muito observador, cara, muito observador. Vicente repara tudo, cara. Ouvido musical, percepção musical assustadora, absurdo. Tem alguns músicos na família, né, gente? Já o Lorenzo, cara, pimenta. Sabe? Escalador, aventureiro, né? Tá ficando forte agora, tá começando. O Vicente agora já não tá mais. Não tá tão fácil pro Vicente mais, ele já tá mais forte. Mas se o Lorenzo pudesse ser o nome de um super-herói, eu daria Capitão Privada. Ele tem uma coisa com privada, gente. Se você pisca, ele vai na velocidade da luz, ele tá lá no banheiro. E aí a gente esquece. Aí tá lá ele mexendo na sopa. Não é isso que vocês estão pensando. A gente puxa a descarga lá em casa, tá, gente? Ok? É só o caldo, ok? Ele, gente, eu não sei se ele vai ser engenheiro, construtor. O negócio dele é dar uma olhada na privada no... E tem a última dele. Essa ele gosta também, que é relaxar os pés, né? Né? Quão formosos são os pés do que anuncia a paz, né, gente? Foi relaxar ali. Gente, Tem mais uma também que eu não trouxe a foto. Agora ele descobriu que o lixo é o primeiro degrau, ok? Aí ele sobe quando o assento tá fechado. E aí, a parte que a gente puxa a descarga, ele bota a perninha. A gente já pegou duas vezes ele na cuba da pia do banheiro. Tipo assim, aqui é a minha jacuzzi. Eu tô aqui, tô tranquilo. Esse cara não é mole, gente. Também tem ouvido musical. É uma criança muito alegre, muito linda. Sou apaixonado, sou enlouquecido por eles. Eu e Marcele, a gente tá no céu. É bom demais ser pai, né, gente? Meu Deus, muito bom, muito bom, muito bom. É bom ser vó? A Denise tá falando aqui, é bom ser vó também. Mas, gente, quem encontrou refúgio em Jesus aqui? Quem encontrou descanso? Quem encontrou abrigo? Quem encontrou um escape em Jesus? Aleluia. Quem está nos ombros de Jesus, diga amém. Amém. Quem está nos ombros do bom pastor, que lugar para você estar? Cara, decide, cara, eu não vou viver minha vida na minha força, eu vou viver no favor imerecido. Eu vou viver na força dele. Eu vou viver nas portas que ele abre. Ele que me dá força para acordar, para ir trabalhar, para sonhar, para conquistar. Eu vou viver nele. Quem está em Jesus, diga amém. Agora, indo mais adiante, gente, algumas coisas muito interessantes sobre a cidade de refúgio. Quem já ouviu o pastor Fragale falar que enquanto a lei condena o melhor de nós, a graça salva o pior de nós? Quem já ouviu isso? O texto diz que só se qualificava para a cidade de refúgio aquele que matou alguém por acidente. Presta atenção nisso. Não um assassino. O assassino, ele já era condenado à morte, tá? Mas quem matou por um acidente podia correr para lá e encontrar abrigo. Mas, então, quem realmente tinha pecado, os assassinos, eles eram condenados à morte. Quem matou por acidente estava habilitado a entrar na cidade de refúgio. Gente, Jesus é a cidade de refúgio e Jesus foi muito além disso. Jesus, para ele poder salvar todos, o que Jesus disse na cruz? Pai, perdoa eles porque eles não sabem o que fazem. Não foi isso que Jesus disse na cruz? Jesus classificou todos os pecados como não intencionais. Para poder salvar o pior de nós, Jesus falou, cara, todos os pecados são não intencionais. Gente, os soldados romanos açoitaram, cuspiram nele, zombaram dele. Jesus fala, não intencional. Eu posso salvar o pior deles. Graça é isso, a graça salva o pior de nós. Alguém é grato por isso? Alguém pode dar uma salva de palmas por isso? Jesus vai ao extremo, classifica todos os pecados de toda a humanidade como não intencionais, para que todo mundo esteja habilitado a entrar na cidade refúgio, que é ele mesmo. Quando você fala, cara, Jesus, eu cheguei no fim de mim mesmo, você está habilitado para entrar. Aleluia, a porta está aberta. Aliás, ele é a porta, amém, gente? Aleluia. Mas, além disso, Deus determinou, mais um ouro aqui, Deus determinou 6 cidades refúgio. E 6 na Bíblia é o número do homem. Também aponta para a fraqueza do homem. Aponta para a manifestação do pecado. E Deus vai e coloca 6 cidades refúgio, onde o acusado, aquele que não podia salvar a si mesmo, podia encontrar salvação, podia encontrar refúgio. A gente pode colocar dessa forma: 6, o número que representa o homem chegando ao fim de si mesmo, e ele está habilitado para chegar na cidade de refúgio. Na verdade, é o que Deus quer, que você chegue no fim de você mesmo, que você não tente mais, que você se apoie em Jesus, que você encontre graça em Jesus, amém? E mais uma coisa interessante: o significado do nome das 6 cidades são nomes em hebraico, né? Eu vou poupar vocês do meu hebraico, tá, gente? Kedesh e essas... Eu vou poupar vocês disso. Mas o significado dos nomes das cidades é fantástico. Santo. Nosso Deus é santo, amém? Ele compartilhou essa santidade com a gente. Em Jesus nós fomos feitos santos, a nossa natureza mudou. Quem é santo aqui diz amém. Fortaleza. A gente leu o Salmo 46. Deus é refúgio e fortaleza na hora da angústia. O nome das 6 cidades, a tradução, ombro. A gente está nos ombros do bom pastor, amém, gente? A altura, né? A palavra fala, nada poderá nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nem altura, nem profundidade. A altura do amor de Deus é maior do que qualquer coisa. Amigo, Ele já não nos chama servo, ele nos chama amigos, né? Eu tenho falado para vocês tudo que eu ouço do meu pai, eu já não chamo mais vocês de servos. Vocês são meus amigos. E completo, completo. A obra de Jesus na cruz foi completa. Está consumada, Jesus. Não é, gente, não é uma obra incompleta. É um sacrifício único, sacrifício perfeito. É uma obra completa. Jesus falou, tetelestai, está consumado, está completo. O preço foi pago. Aleluia. O nome das seis cidades apontam para a graça, apontam para Jesus também. A gente corre para a cidade de refúgio e encontra isso. Encontra a graça. A gente corre para Jesus, gente, e sai livre. Livre de toda acusação, livre da condenação. Quem é livre nessa noite, diz amém. Amém. Na verdade, é o que Paulo fala em Romanos 8:33. Quem fará alguma acusação contra os escolhidos de Deus, é Deus quem os justifica. Você está livre. Chegou na cidade de refúgio, chegou em Jesus, você está livre para viver os seus melhores dias. O seu melhor está te esperando em Jesus, nele. Aleluia. Queria que você levasse três áreas onde você é livre. A partir dessa revelação de que você chegou na cidade de refúgio. De que o sumo sacerdote morreu. Ele foi o sumo sacerdote. Ele foi o sacrifício. Você agora está livre, está absolvido. Você já é nova criatura. Três verdades. Em meio a um milhão de verdades que tem isso aqui, mas eu queria que você levasse três áreas aonde você pode dizer eu sou livre. Amém, gente? Você está comigo? Está fazendo sentido? Amém. Número um, você é livre para viver a sua nova identidade. Gente, uma segurança na sua autoimagem, na sua identidade, em quem você realmente é a base para tudo que Deus quer fazer na tua vida. Você está seguro em quem você é. Se você não conseguir se ver como Deus te vê, em outras palavras, se você não conseguir se ver como você realmente é, quem entende isso? Como Deus te vê é como você realmente é. Às vezes a gente se olha distante disso, é ou não é, gente? É tempo de você se ver como Deus te vê. Mas se você não conseguir, você não vai conseguir entrar no melhor de Deus também. A palavra fala em Efésios 2:20, agora na nova tradução viva, nós somos obra-prima de Deus. Ele nos criou de novo em Cristo Jesus para que possamos fazer as coisas boas que Ele planejou para nós há muito tempo. Esse termo obra-prima é lindo. Essa expressão pode ser traduzida como feitura, trabalho à mão. No grego é a palavra poema, que originou a nossa palavra poema, gente. Gente, você é a obra de arte de Deus. Você é o trabalho à mão de Deus. Essa é a sua identidade, você tem muito valor. Quem pode colocar a mão no seu coração e dizer assim, eu tenho valor para Deus? Gente, deixa isso entrar, deixa isso cair no seu coração. Você tem muito valor para Deus. Você é um poema, uma criação, um trabalho de amor, um trabalho à mão. Toda coisa feita à mão é mais cara. Você sabe que a minha área é música, meu negócio é guitarra. As guitarras mais caras são aquelas que são feitas, a gente chama pelo Master Builder, pelo luthier, que é o melhor da oficina, e a guitarra que é feita à mão, o captador que é enrolado à mão, essa guitarra é a mais cara. Você foi feito à mão. Você é caro. Aleluia. Você vale muito. Diz para alguém perto de você, você vale muito, cara. Você é feitura à mão. Você foi feito pelo Master Builder do Universo. Custom Shop. Aleluia. Essa só... Amém. Essa os guitarristas entenderam. Custom Shop. Muito bom. Você é um poema. Talvez hoje você não se veja como um poema. Você esteja se vendo como um caco quebrado. Como um papel amassado. Mas para Deus você tem valor. Para Deus você é isso sim. Flua na sua nova identidade. Flua em quem você já é aos olhos de Deus. Aliás, tem até um livro com esse nome. Se eu não me engano, Sua Nova Identidade. Já ouviram falar desse livro? Aleluia! Essa é uma das declarações mais poderosas que você pode fazer. Eu não sou mais quem eu era. E amanhã eu não vou mais ser quem eu sou hoje. Eu estou em transformação. Eu estou em Jesus. Cara, aquele que está em Cristo é uma, o quê? É uma nova criatura. As coisas velhas fluam na sua nova identidade, gente. Amém? Alguém diz amém a isso? Amém. Número 2, você é livre para viver com saúde sobrenatural. Sua saúde não vem dos remédios. Sua saúde vem do DNA que está no seu sangue, que é a Zoe, é a vida do próprio Deus. Você, se, gente, se Jesus é o centro, nós vamos crer em saúde sobrenatural. Nós vamos crer em cura divina, nós vamos orar pelos enfermos e eles vão ser curados. Aliás, a gente vai fazer isso hoje e hoje vai ter cura nesse lugar. Alguém está comigo? Já vai se preparando aí em fé, tá? Enquanto Jesus for o centro, nós vamos crer nisso. Se ele curou nos evangelhos, ele cura hoje, porque ele é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Olha o que a palavra diz em Mateus 8. Um leproso aproximando-se, adorou de joelhos e disse: Senhor, se quiseres, podes purificar-me. Jesus estendeu a mão, tocou nele, e para deixar bem claro, né, para validar o que ele disse, para chancelar aquilo, Jesus falou: quero, seja purificado. Imediatamente ele foi purificado da lepra. Engraçado, a Bíblia não deixa os detalhes passar, né? Se você tem alguma dúvida se Jesus quer ou não quer curar você, olha para esse versículo. Olha para Jesus falando para você em alto e bom som: quero, tenho interesse em curar você. Não é da minha vontade, nem fui eu que coloquei doença na sua vida. Quero, seja purificado da sua lepra. Jesus quer e Jesus pode, amém, gente? Amém. Mas veja isso, cura divina é recebida da mesma forma que um rádio recebe frequências de rádio. Talvez você não veja, não é uma questão de esforço, não é uma questão de suor. É uma questão de fé. Diz comigo, é uma questão de fé. Todos os rádios podem receber. É só estar ligado e estar na sintonia certa. A sintonia certa é a fé, gente. Tudo que Deus nos dá, Ele nos dá pela graça e a gente recebe pela... Então é só sintonizar. Sintoniza na fé, coloca o foco em Jesus e é como um rádio recebendo frequências de rádio. A cura vai estar no teu corpo assim, ó, de forma natural. A cura vai fluir em você. Você já é livre por causa da obra completa, por causa da cidade refúgio. Você já é livre para fluir em saúde sobrenatural. Alguém diz amém? Amém. Amém. Cura já está entre nós como ondas de rádio. A gente não pode ver, mas a gente pode afirmar. Jesus quer. É só acessar, é só sintonizar. Amém, gente? E número 3... você é livre para ter uma família abençoada. Jesus pagou por isso. Jesus providenciou isso para você. Você é livre para ter o céu na terra. A sua casa é o céu na terra. Se ainda não é, você já pode começar dizendo pela fé, porque confissão de fé é isso. Quem pode dizer comigo: a minha casa é o céu na terra. É lugar de paz, é lugar de bênção. As coisas mais simples são gostosas, são prazerosas. Eu e Marcele, a gente adora sentar, ver um Netflix. Graças a Deus, a Marcele cozinha bem. Gente, a Marcele cozinha bem demais. Ora por mim, porque você tem que manter a forma, né? E a Marcele é fera no doce. E aí, como é que faz, gente? Como é que faz? Só oração. E jejum. Aqui, jejum se aplica, né? Oração e jejum. A última, ela fez um bolinho de coco nessa. Aipim com coco, gente. Vocês estão vendo o que eu passo? Gente, sua família é um lugar de prazer, de amor. Sabe? Às vezes não dá certo. Tem dias que dão errado. Tem dias que as crianças falam alto. Que vira... Não é o que você queria ver. Mas você pode manter firme a sua confissão de fé. A minha casa é um lugar do céu. É um pedaço do céu. Né? Gente, Deus vai fazer uma obra de restauração tão grande na sua família que você vai olhar e você vai ficar de boca aberta. Aleluia. Deus é poderoso para encaixar as coisas e transformar o mal em bênção. Que, cara, você pode estar há anos sem falar com aquela pessoa. Deus é poderoso para transformar essa situação. A Bíblia diz que José chorou tão alto